Jardim. Me diz aonde quer chegar. Será que essa história não vai ter ponto final? Você insiste em me atingir, isso me deixa mal. Me julgar não vai resolver. O que eu fiz já foi, tá feito e não vai mudar. Estou ciente que errei e quero consertar. Mas você sempre toca nesse assunto. Me dá vontade de abrir mão de tudo. Será que você nunca vai entender? É muito fácil você apontar os erros meus. Você não sabe o quanto o meu coração sofreu. Tenho certeza, se você estivesse em meu lugar, você iria perdoar. É muito fácil me julgar pelo que escutou, sem me dar chances pra provar que realmente sou. Esquece isso de uma vez pra gente ficar bem. Quero você e mais ninguém. Gabi! Me diz aonde quer chegar. Será que essa história não vai ter ponto final? Você insiste em me atingir, isso me deixa mal. Me julga, não vai resolver. O que eu fiz já foi, tá feito e não vai mudar. Estou ciente que errei e quero consertar. Mas você sempre toca nesse assunto. Sempre. Me dá vontade de abrir mão de tudo. Será que você nunca vai entender?